Fala galera, beleza? Jonathan Fernandes na área, mais um podcast aqui pra vocês. Como eu prometi na semana passada, né? Eu ia lançar o convite pra alguns amigos pra gente gravar alguns episódios extras pra soltar aí na terça, soltar aí no sábado, né? Tá sendo episódio novo da terça, todo sábado, da terça, quinta e sábado. E eu lancei o convite pra dois amigos meus, Adriano Rosário, do podcast Papo Aberto, né? Vocês já ouviram o episódio que eu gravei com ele, eu também já gravei o podcast dele, uma entrevista lá. E com meu amigo Isaac, que é o recordista de cara que já gravou comigo. Esse já vai ser o quarto episódio que a gente grava juntos. Gravamos um sobre futebol do Acre, gravamos um sobre Bitcoin, gravamos o plataforma, não me lembro agora qual foi a plataforma, mas você pode ouvir aqui. E agora vamos gravar esse, beleza? Vou ligar aqui pro Isaac e pro Adriano, né? Lembrando que a gente vai fazer essa chamada por vídeo, né? Então a gente vai conversar por vídeo e vamos ver o que vai sair. Lembrando também que não tem edição, tá galera? Sem edição. Então o que sair aqui vai sair, vai ficar e vamos pra cima, beleza? Ligar aqui pro Isaac e vamos começar o bagulho. Espera que o Isaac nos atenda. Fala meu parceiro, fala Isaac, mano. Suavão. Tamo aí, mano, na correria. Tu tem que falar, mano, porque vai sair só o áudio. A câmera frontal tá meio ruim aqui, mas vai sair só o áudio. O que importa é o áudio, mano, vai sair só o áudio no podcast. Então, porque a câmera frontal tá meio ruim aqui. A gente vai gravar pro vídeo que é pra dar mais dinamismo mesmo. Vou ligar aqui pro Adriano, mano. Vou ligar aqui pro Adriano, que ele vai atender nós. Beleza. E aí, Adriano? Beleza, mano? E aí, rapaziada? Tá me vendo aí? Tá suave. Fala, beleza? Deixa eu só me arrumar aqui. Pô, eu tô. Cadê o Jonathan? Conectando? Eu tô travado, mano. Pera aí. E aí, de boa? Aí. Vocês estão me vendo agora? Esperando o Jonathan aí. Vocês estão me vendo agora aí sim. Agora? Não, deu um travado. Eu não tô vendo você não, tá? E agora? Deu um travado. Não. Eu não tô vendo nada. Vocês estão conseguindo só me ouvir, mas não estão me vendo, é isso? É isso mesmo. Ah, mas... É, tá travando. Suave. Mas é sem imagem. Liga de novo, pô. Vamos tentar ligar de novo. E aí, deu certo? Agora faltou só o cara. E aí, tá travando ainda? Peraí. Galera, tá dando um problema aqui na edição. Na edição não, na gravação. Mas vai sair tudo, beleza? Vai sair tudo isso aí. A internet parece que não tá colaborando aqui, mano. Mas vamos ver aqui o que vai dar. Vou ligar aqui pro Adriano de novo, uma nova tentativa. Depois a gente liga pro Isaac. Agora tô te vendo. E aí, mano? Tá certo. Aí, tá bom, né? Agora tá suave, agora tô te vendo. Vamos tentar botar o Isaac aqui na mesma chamada, ver se vai rolar. E a gente, eu ouvi muito forte de você, mas eu tô te vendo bem. A gente já tá com 4 minutos e nem começou ainda. Você botou pra gravar já? Já botei pra gravar, mano. Sem edição, totalmente sem edição. Caraca, mano. Mas você quer falar do quê? Deixa eu até pegar meu tablet aqui, se você tem que falar alguma coisa já. Já a gente... Oi. Pô, o Isaac tá com problema agora. Quando não é um, é outro. Ixi, tem que colocar minha sobre o que, man? Mano, a gente pretende começar. Peraí, o Isaac deu uma saída aqui. A gente vai fazer uma espécie de plataforma, só que com dois convidados, né? Então a gente pretende começar falando de como tá a nossa quarentena, que daí a gente vai seguir. Lembra que no plataforma a gente tem um, né? Um começo assim? E aí, mano, voltei, eu tinha ido fazer um negócio ali pro pai rapidinho. Beleza, mas tá tudo certo agora, Isaac? Agora tá, a tua imagem, do amigo aí tá tudo certo. Suave, mano, suave então. É Isaac, né? É Isaac. Isso, Isaac. Adriano. Isaac, tenta falar mais alto, mano, que a tua voz aqui tá saindo um pouco baixa. Peraí. Fala de novo aí. Deu melhorada agora? Aê, garoto, tá massa. De boa, mas tá massa. Galera, vamos lá. Primeiramente, boa noite, obrigado por vocês terem aceitado o convite aí pra gravar comigo. Eu tava falando aqui no começo que o Isaac é o recordista de cara que já gravou comigo. Essa é a quarta vez que o Isaac grava comigo. Sou fã demais desse cara, fã pra caramba, ele sabe disso. E o Adriano também, sou fã pra caramba também dele. Tamo junto. E mano, eu não sei se vocês acompanharam meus podcasts recentemente, mas é como eu falei, eu tô sem notebook, né, meu notebook queimou. E muitos dos meus trabalhos pro mês de abril, eles foram frustrados, né? Gravei com muita gente fera, mas infelizmente eu quase que eu choro, velho, quando meu notebook queimou. E eu falei, caramba, eu não posso deixar a galera sem conteúdo, então o que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito de improvisar conteúdo aqui até eu conseguir resolver o problema do meu computador. E eu tive essa ideia, inspirado nas lives dos Instagram, só que eu não gosto muito de imagem, eu gosto mais de áudio. E reunir a galera pra gente trocar uma ideia e converter isso em podcast, né? Que é o que a gente vai fazer aqui. E pra começar, pra quem vai nos ouvir, quero que você se apresente, Isaac. Se apresenta aí pra galera, quem você é, o que você faz, pra gente começar. Então, galera, eu sou o Isaac. Eu tenho 22 anos. Atualmente, trabalho como autônomo. Sempre me identifiquei com esse ramo de trabalho pela internet, né? Parecido com o Jonathan, mas o Jonathan é totalmente outro segmento, diferente. Já é a quarta vez que ele grava comigo, né? Se vocês tiverem interesse de acompanhar aí os outros, vocês vão poder acompanhar o conteúdo que a gente gravou anteriormente. E estou aqui para mais um. Estamos juntos aí, vamos bater um papo legal. Começar muita coisa, espero que todo mundo goste aí. Com certeza, Adriano. Bom, boa madrugada, né? Madrugada, bom dia, boa tarde. É a hora que eu vi aí esse bate-papo aqui. Eu sou Adriano Rosário, sou host do podcast Papo Aberto, que é um podcast de entrevista muito parecido com o do Jonathan, a diferença é que eu faço realmente entrevista mesmo com as pessoas. De diversas áreas, seja podcaster, seja youtuber, seja gerente de alguma empresa grande. A gente sempre conversa com esse tipo de pessoa aí. Eu costumo falar que eu não olho o crachá da pessoa, né? Sim. Eu olho o ser humano atrás daquilo. Então, a gente sempre faz um bate-papo bem interessante com os ouvintes, com os convidados. E conheci o Jonathan através do Facebook. Na verdade, ele que... Foi uma postagem que ele fez lá no Facebook uma época, um tempo atrás, a gente conversou, alinhou os bate-papos, ele participou do parceiro dele, e ficou bem legal, cara. E aí, você tem acompanhado o podcast do Jonathan aí, não acompanhou sua entrevista com o Isaac ainda, vou dar uma entrevista ou plataforma com o Isaac, mas vou dar uma acompanhada aí, e vamos fazer o conteúdo, e vamos fazer rolar o esquema. Ficou top, mano. Então, inclusive tem entrevista minha lá no podcast do Adriano, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês acompanharem lá depois, pra quem não ouviu, né? E tem também a plataforma com o Adriano aqui, com os dois, com o Isaac e com o Adriano, escutem todos. Galera, então é o seguinte, como é que tem sido a quarentena de vocês? Se é que vocês têm ficado de quarentena nesse período aí? Pode começar, Isaac, já começa aí. A minha tem sido é bastante tranquilo, até porque eu sempre, minha rotina, assim, quando eu não estava trabalhando, minha rotina está em casa, né? Uhum. É, assistindo bastante futebol, acompanhando bastante notícias, filme. Então, para mim, está sendo tranquilo. Até o momento, não encontrei nenhuma dificuldade, né? Porque até. Porque, como eu disse anteriormente, minha rotina, a não ser trabalho, sempre foi ficar em casa. Sim. E o que, assim, eu tô sentindo mais falta mesmo é daquele futebol, a tarde, com a galera, né? Tá bastante complicado ficar sem jogar aquele futebol com a galera à tarde. Então, em relação a isso, tá tudo tranquilo. De ir em casa, se alimentando, acompanhando o noticiário, futebol na TV, as reprises, né, que tá passando bastante. Sim, sim. Filme, e tá tudo tranquilo. Ainda não deu pra desesperar ainda não. Foi que a gente acompanha muito notícia ruim, né, em relação a isso. Sim. Mas, por enquanto, tá tudo tranquilo. Tá. E a sua, Adriano? Eu moro em São Paulo, né, então aqui eu moro em São Paulo aqui, que é no foco, tô no foco do, eu tô bem no foco, do lado do foco da doença aqui. Minha cidade já registrou aí mais de 130 casos, com mais de 4 óbitos que já teve, fora os que não foram confirmados, mas estou afastado do trabalho por conta dessa pandemia, que está bem forte aqui em São Paulo mesmo. Sim. E costumo ficar com os meus filhos, com a minha esposa mesmo, a gente procura ser o mínimo possível mesmo, é quase zero. O máximo que a gente faz mesmo é levar meu filho no final da tarde para andar de bicicleta, para andar no centro de Barueri, que tem um espaço bem grande, que a gente não fica tumultuado. Então a gente costuma sair realmente, tem que ser muito pontual para sair. Então a gente procura o mínimo possível para poder não ficar em aglomeração. Já que a gente está bem no centro, está bem no foco aqui em São Paulo. Então, por exemplo, está pegando fogo mesmo. A gente procura nem muito ficar muito fora, justamente por conta disso. Mas a minha quarentena tá suave também. Eu não tenho tanta paciência assim os jogos antigos, porque como eu sou mais velho que vocês dois, então eu tenho 37 anos, eu já acompanho muito futebol, cara. Desde, tipo, futebol pra mim, cara, eu lembro do primeiro jogo que eu assisti de São Paulo, que eu sou São Paulino, Libertadores de 93, 94. Eu vi toda aquela draga do São Paulo de 94, 95, até a volta da Libertadores, que foi em 2004. Chorei com aquela derrota pro Cruzeiro no ano 2000, que passou esses dias agora no Sport TV, inclusive essa derrota do São Paulo. Acho que foi a derrota que eu mais chorei do São Paulo, foi essa derrota aí. A gente tava sendo campeão da Copa do Brasil, no último lance o Giovani me faz aquele gol de falta. Acompanhei a Copa de 2002, primeira Copa foi em 94, eu lembro exatamente como agora. Se você fizer uma pergunta exatamente daqueles jogos mais antigos, eu costumo lembrar bem. Então, eu acompanho muito pouco esses jogos aí, eu gosto de ver pelo YouTube. Jogos que são bem memoráveis, São Paulo e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, lembro do Silvio Luiz na época, que ele era tinha a voz melhor do que tem hoje, né? Sim. Ele narrava, ele falava Ronaldo quando era jogo do Corinthians, ele Zete quando era do São Paulo, cara, era sensacional. Mas assim, a gente tá em casa com umas sériezinhas ou outra, né? E uns filminhos, essa é a nossa quarentena aqui. A minha, né? Da hora, mano, da hora. Cara, a minha quarentena, ela na verdade, eu no começo eu segui ela bem à risca, porque eu não costumo sair de casa realmente, na verdade eu nem gosto. Mas assim, a gente aqui no bairro, a gente tá jogando bola ainda. Hoje mesmo a gente jogou, a gente tá jogando bola ainda essa semana. E a polícia passa de vez em quando, a gente pensa que eles vão parar, mas eles não. Eles deixam a gente jogar de boa. Eu não sei se é porque o nosso campo não é um campo feito pela prefeitura, né? Um campo que a gente mesmo fez. Não sei se tem alguma coisa a ver isso, mas todas as quadras que eu conheço que tem aqui em Rio Branco, eles já fecharam, né, Isaac? Aqui tem aqui, o centro comunitário que tem aqui no meu bairro, ele é grande, entendeu? Então, o futebol que rolava com o pessoal do bairro, né, da comunidade, aglomerava muita gente mesmo, já a arquibancada chegava a ficar lotada, foram pessoas que ficavam caminhando na praça, alguns andando de bicicleta, Aí, naquela pista de skate, né? Foram o pessoal que tava jogando, que tava esperando pra jogar, então, ou seja, ficava muita gente, né? Então, na verdade, ainda tá acontecendo futebol, mas eu prefiro me resguardar, né? Até porque eu, um tempo atrás aí, eu já tive uma pneumonia, né? Seguida de uma bronquite. Eu tive esses dois problemas. Então eu prefiro me resguardar, né, em relação a isso, e estou me mantendo no máximo de isolamento possível, saindo então o mínimo, né, o que só realmente for necessário, e para muito longe, evitando o máximo de aglomeração, porque realmente está complicado. Então, assim, por enquanto tá tudo tranquilo, né, e voltando ao assunto do futebol. Cara, eu assisto bastante, eu gosto de assistir futebol, porque eu tô pra ficar louco sem assistir futebol. Nossa, também. O que eu assisto é as reprises mesmo, quando tá passando o bolo do YouTube, eu gosto de assistir aquele Fluminense de 2008, de 2009, aquela Libertadores de 2008 que o Fluminense perdeu pra LDU na final, aquilo ali não dá pra acreditar até hoje, aquele time da LDU. Ele chegou na semifinal porque, digamos que ele sabia jogar no tinha um mando de campo, eles faziam um bom resultado em casa. Sim. Então a gente conseguiu fazer dois gols lá em Quito, né, no Equador. E quando o Fluminense tomou aquele gol da LDU aqui no Maracanã, eu pensei que tinha acabado tudo, mas a gente conseguiu levar para os pênaltis, né? Com o Thiago Neves, que estava na noite iluminada naquele dia, fez 3 gols. E, cara, até hoje eu não acredito. Não tem explicação o Fluminense ter perdido aquela final. E lembrando do São Paulo também, que vocês dois são dois de São Paulo, a gente fez aquele jogo memorado nas quartas. Ia falar isso. Foi um jogo maravilhoso. Ia falar isso agora. Inclusive, depois o Washington veio pro São Paulo, ele fez o gol no último lance do jogo lá. Cara, depois do jogo do Cruzeiro, esse eu não sofri tanto, mas eu fiquei chateado porque eu lembro da entrevista do Adriano, quando ele saiu do campo. O Adriano jogava no São Paulo ainda, o Imperador, se o ouvinte não conhece. Ele jogava no São Paulo e ele falou assim, faltou ter mais malícia, porque o São Paulo tá no jogo na mão. Por mais que tava perdendo 2-1 pro Fluminense naquele jogo ali, o gol foi aos 47, o gol do Washington. E tipo, um gol que você não acredita, cara. Parece que o cara pegou a bola com a mão assim e jogou fazendo o gol. Foi impressionante. Sim, sim. Como torcedor de São Paulo, foi frustrante mesmo. E esse time do LDU que você fala, jogava com o Guerrón de um lado e Bolanho do outro. Era um time muito forte, mas o time do Bauza, todos os times dele, sim. Inclusive quando ele foi técnico de São Paulo, sabia muito bem jogar fora de casa. Se você puxar, por exemplo, o jogo do São Paulo lá na Bolívia, por exemplo, São Paulo que classificou, até que o Michael foi no gol. Sim. Então você vê que ele sabe estruturar como na Libertadores, ele sabe jogar. E o Fluminense, cara, nesse jogo que você tá mencionando, que perdeu nos pênaltis, não foi a final, é isso? Perdeu nos pênaltis, cara, foi. O Fluminense não merece o jogo porque jogou muito melhor. Não. Então. Bom, não vai nos pênaltis ainda, deve ser. Eu imagino deve ser a dor. Eu senti a 4 com o São Paulo perdeu o Vélez e o Palinha errou aquele pênalti, cara. A 4 com o Vélez e o Palinha roubou. Imagina o professor do Fluminense como você, que sentiu essa derrota aí. Deve ser dolorido, cara. Imagina a dor que foi Maracanã. Pra você perder num time daquele lá é bem, bem complicado mesmo. Foi inexplicável, assim, até porque a gente chegou com a diferença de pontos, assim, na classificação geral, afinal, muito à frente da LDU, mas muito, muito à frente da LDU, na classificação geral da Libertadores. Então, ali, e o Fluminense jogava melhor que a LDU, aquele time do Fluminense, apesar da LDU ser um time que sabia jogar muito bem, sabe, fazer um bom resultado jogando em casa, eles também jogavam bem fora, mas o Fluminense tinha um elenco melhor que a LDU. Então, ali nem o maior pessimista ali imaginava que ia acontecer aquilo naquela noite no Maracanã. E por incrível que pareça, no outro ano, em 2009, a gente enfrentou a LDU novamente na final da Sul-Americana. Só que foi totalmente diferente. A gente acabou pegando um 3-0, um 4-0, na verdade, lá em Quito, né? E isso aí desestruturou. E o time de 2009 não era tão bom quanto o de 2008, até porque a gente lutou bastante para não cair, né? A gente se salvou na última rodada do Brasil, naquele ano, né? E o time era limitado, aquele time do Fluminense de 2009, pela final da Sul-Americana. E aí a gente pegou um 4-0 lá da Quito, né? E aqui a gente conseguiu fazer um 3-0 e a gente mais uma vez foi. E dois anos seguidos, título internacional, que é um título que a gente não tem, perdeu daquela forma, dois anos seguidos foi muito complicado. Sim. É chato a gente lembrar até hoje. Cara, a gente vingou pra vocês aí o. A gente vingou pra vocês. Foi. Agora os 3-0 que a gente deu aqui. Foi. Cara, isso. O mais frustrante dessa quarentena, velho, é exatamente isso, velho. É não ter futebol, cara. Porque, assim, quando começou esse negócio, porque, assim, a minha ficha demorou pra cair, né? Sobre que realmente o bicho tava pegando lá fora, e tinha pessoas infectadas. Aqui no Acre demorou até pra chegar, pra ter infectados e tal. Então eu tava meio susto, assim, mas. E aí quando a ficha. Aí os campeonatos foram parando devagarzinho, né? Os campeonatos foram parando aos poucos. Eu lembro que o último jogo que eu assisti, e aí eu vou já perguntar pra vocês, o último jogo que eu assisti ao vivo foi Atlético e Galvez, final do campeonato acreano, que o Atlético pegou o pau do Galvez. Eu assisti pela internet, foi o último jogo que eu assisti, e assim, eu já tava que nem aqueles drogados por droga, sabe, procurando droga em tudo. Eu tava procurando futebol em tudo, velho. Futebol na Ásia, futebol, sei lá, onde tivesse futebol rolando, eu tava atrás de assistir, porque eu já tava na abstinência, velho. E, Isaac, qual foi o último jogo que tu assistiu, mano? Lembrando, o jogo é jogo ao vivo, tá? Não é jogo de reprise, jogo que passou ao vivo. Assim, o último jogo ao vivo que eu assisti foi Madureira e Volta Redonda, dentro do Campeonato Carioca. Assisti também. O último jogo que eu assisti ao vivo também. Foi até um jogo. Saiu 3 gols no segundo tempo. Foi o primeiro tempo, porque aqueles gramados ali do chinês. É do time do interior do Rio de Janeiro, é muito ruim, cara. É muito ruim você assistir um jogo por conta do gramado. Naqueles campos do interior do Rio. Então é muito ruim de assistir, mas no segundo tempo o jogo deu até uma melhorada, né? Saiu 3 gols. E esse foi o último jogo ao vivo que eu assisti mesmo. Do meu time, o último que eu assisti foi o Fluminense Madureira, assim, com 5 anos do Fluminense. Acho que foi. Do meu time, o último que eu assisti foi esse. Adriano? O meu foi. O último que eu assisti foi o jogo do São Paulo e Santos, né? O São Paulo ganhou do Santos. O último jogo que eu me lembro que eu assisti, o último, acho que foi esse mesmo. Não teve outro depois. Foi no sábado, se não me engano, São Paulo jogou com o Santos, eu acho. E aí foi a hora que ia parar, por conta da pandemia, né? E o São Paulo ia jogar com o River na terça. Por isso que jogou com o Santos no sábado, mas esse foi o último jogo que eu assisti mesmo. Foi o jogo de São Paulo pro River. Já foi até de portão fechado, né? Portões fechados. Não entendi. E já foi até de portões fechados esse jogo, né? Foi exatamente. Por causa do. O Morumbi tava. Foi até estranho, né? O jogo meio. Tá acostumado assim a ver jogo com torcida, meio estranho mesmo. Um clássico sem torcida. Assim, no clássico ainda. Realmente é. Assim, já é ruim. A gente não poder ter as duas torcidas, né? Já é ruim a gente ver um jogo só com torcida única. Um clássico com torcida única. E aí, agora, sem torcida nenhuma, é mais estranho ainda. Então, pois é, voltando ao assunto que eu tava falando. Então, velho, eu tô numa abstinência de jogo, assim. E olha que agora que é pra tá tudo bombando, né? Champions, Libertadores é pra tá no auge. Os campeonatos estaduais na reta final. Era pra tudo que tá rolando nesse período e, tipo, não tem nada. E a gente que é apaixonado por futebol, a gente tá nessa crise, assim, nessa neurose, assim. E, cara, eu vou estrear um quadro aqui com vocês, tá? Eu vou dar uma de apresentador de TV. Eu vou fazer um quadro aqui com vocês chamado Vergonha Alheia, tá? Eu separei uns papéis aqui. Eu não, né? A minha produção separou aqui uns papéis. O negócio tá chique, tem até produção. Separou aqui uns papéis aqui sobre alguns temas. Eu vou explicar pra vocês como é que vai funcionar. Eu vou tirar aqui um lugar, né? Ou um momento, sei lá. E você vai contar uma história de uma vergonha que você passou nesse lugar ou nesse momento, beleza? Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que sai aqui é bar. Você vai contar uma vergonha ali que você já passou, uma vergonha que você já passou, né? Em um bar. Ah, Jonathan, eu não tenho história nenhuma pra contar, mas conte algo parecido com isso, beleza? Deu pra entender? Se vocês entenderam, vocês... Entendeu, fechou. Eu entendi. O Isaac, vamos pro Isaac. O Isaac, aqui é todo mundo improviso. Isaac, me conte uma vergonha que você passou na casa de um amigo seu. Não vai dar de ler, mas... Casa de um amigo. Conte aí. Cara, na casa de um amigo, eu acho que eu já passei bastante, mas preciso lembrar aqui de uma top aqui, deixa eu dar uma lembrada. Tempo para usar. Um amigo meu, a gente se conhecia bastante tempo, a gente não estudou junto, mas a gente se conheceu próximo à escola. Ele morava no mesmo bairro do colégio e ele frequentava lá próximo do colégio, a gente acabou se conhecendo. E a gente, infelizmente, ele faleceu, né, no ano de 2015, se não me engano, acho que foi 2015. E a gente sempre foi grandes amigos, né? E logo quando eu comecei a frequentar a casa, aconteceu que o pai dele morava só com ele, né? E o pai dele costumava trabalhar o dia todo, e certo dia na casa dele, e assim, logo quando eu comecei a andar na casa dele, ele, cara, eu estava assaltando a geladeira, e ele chegou na cozinha, e tipo, eu não tinha muito assim, intimidade com o pai dele, né, tava começando com a minha cara dele, e tipo, isso foi uma vergonha monstra, né? Eu tava sucrilho com iogurte lá, saltando a geladeira, e o pai dele chegou, foi feio, foi vergonha. Nossa, mano, mas você nem tinha intimidade com o cara, mano, você foi saltar a geladeira do cara, mano. É pedir pra apanhar, né? Porra. Vamos tirar aqui do Adriano agora, mano. Foi complicado, cara. Tirar aqui do Adriano aqui. Manda uma fácil, hein? Vamos ver. Porra, primeiro encontro, mano. Uma vergonha que você passou no primeiro encontro com alguém. Cara, primeiro encontro, putz, legal isso aí, velho. Eu vou citar, minha mulher vai escutar isso aqui. Ela deve estar no quarto, ela tá ouvindo. Foi quando o primeiro encontro meu com ela. Na real, assim, pra quem ouviu o Papo Aberto, o relacionamento que eu fiz com os casais, eu contei um pouco da minha história com a minha esposa, como que a gente se conheceu, como foi que rolou. Meu primeiro encontro com ela, cara, legal, porque, tipo assim, meu amigo falou assim, ó, aquela menina tá me olhando demais. Quem? Eu falei, beleza, quer que eu vou lá? Fui lá, esquema do meu amigo, do meu amigo com a minha mulher, cara. Aí cheguei lá, ela, não sei o que, meu amigo quer te conhecer, que não sei o que, tal, tal. Daí ela pega e fala assim, ah, eu tenho namorado. Eu falei assim, ah, então beleza, voltei, hein? Ela tem namorado, cara, aborta que ela tem namorado, beleza. Aí vai passando uns dias. Aí no outro dia, e meu amigo tipo, cara, tá me olhando, a gente no aqui em São Paulo, as baladas tem um mezanino em cima, então ela ficava de cima e falava assim, ela tá me olhando, não para de me olhar. Aí ela vai de novo lá, ah, então, moça, meu amigo quer ficar com você, tal, tal, tal. Eu tenho namorado, sei o que, sei o que. Aí, cara, resumindo, foi passando uns tempos, ela não estava olhando pra ele, velho. Tava olhando pra mim, mano. Cara. Pra mim. E depois a gente foi se conhecendo, tal, tal, tal. E ela falou, meu, nunca eu olhei pro seu amigo. E tem um detalhe importante. Até hoje, eu nunca toquei nesse assunto com meu amigo, cara. Hoje ele é casado, caralho, tem filho, mas vem na casa dele e tal. Mas eu nunca cheguei nele e falei assim, ô Fabinho, assim, eu não sei se é que eu furei o olho dele. Não, cara, nunca fiz isso, pelo amor de Deus. Mas o primeiro encontro foi esse, cara. Foi muito engraçado porque, tipo, eu peguei lá e tudo contente, assim. Sim, sim. Se vocês puderem escutar o episódio, eu vou falar assim, meu, fiquei tudo contente, Guilherme. O cara tá vindo. Eu quero conhecer seu amigo. Meu amigo quer ficar com você. Tipo, foi o fim. Caraca, o cara pensei que era. Ele falou do amigo, foi muito louco, né? Aí hoje, graças a Deus, estamos juntos aqui já, quase um século de vida de relacionamento, mas até hoje eu nunca falei comigo assim, cara, ó, aquele assunto lá, ela nunca olhou pra você, sei lá. Deixa na cabeça dele aí, no imaginário dele. Mano, eu ouvi esse episódio que você gravou até com a Beatriz e o Pablo. Ela mesmo, a sua esposa mesmo conta. Foi. É legal ela contando, mano. Ela contando. Ela conta com riqueza de detalhes. É. Eu tô resumindo aqui pra não ficar longo. Mas ela conta com riqueza de detalhes mesmo, cara. Como foi, como ela achou que era. Eu ouvi esse episódio, vou deixar aí na descrição pra galera ouvir a história toda. Agora eu vou tirar aqui o meu, né? Vamos ver aqui. Eu fiquei curioso. Depois você manda pra mim. Vou te mandar, mano. Cara, ouve que você, assim, é muito engraçado, mas ouve todos os episódios, que são quatro casais. Então cada casal tem uma história diferente. Em todos os casais ela contou tudo pra todo mundo, assim. Muito bem louco, bem legal. Vale a pena você ouvir sim, vai gostar. Mano, a minha vergonha é que saiu no trabalho, velho. Eu tenho muitas vergonhas que eu passei no trabalho, muito, até porque foi meu primeiro emprego, né? Mas eu vou tentar selecionar um aqui que eu passei. Eu e o Zaki, a gente trabalhou junto na mesma empresa, que é a empresa de telemarketing, né? A gente atende a ligações e tal. E no meu primeiro atendimento, né? Meu primeiro atendimento, até hoje eu lembro, caiu uma mulher, ela não era titular do contrato, só que eu atendi ela. Tipo, sem pedir nada, sem pedir CPF nem nada. Mano, eu tava muito nervoso, eu tava tremendo, velho. Você tem ideia, eu tava tremendo. E o procedimento dela era algo muito simples. Era algo muito, muito, muito simples. E pro Isaac, o Isaac tá ligado, o Isaac vai rir quando souber disso. O que ela queria, mano, era a segunda via do boleto. E o Isaac sabe que segunda via do boleto é algo muito rápido. É algo... que não demora nem 5 minutos, velho. Tipo assim, você confirmando dados, você fazendo tudo, é algo muito rápido. Velho, eu te juro, eu passei 1 hora e 20 minutos com essa mulher pra enviar o boleto. E detalhe, eu não enviei. Eu não enviei o boleto pra mulher, eu não consegui enviar. E ela já tava falando, moço, vai demorar, moço. Moço, eu só quero o boleto pra eu pagar, moço. Moço, rapidinho você envia esse boleto. E eu não conseguia, velho. Eu não conseguia, eu abri... Tinha um monte de informações assim no meu computador, mas parecia que nenhuma fazia sentido. Parece que nenhuma levava a enviar o boleto. Então, essa e outras, né? Foi muitas, muitas vergonhas que eu passei no trabalho, velho. Não consegui atender a cliente como eu deveria. Mas é isso, mano. Você tem. Vocês têm algum assunto aí pra gente conversar? Falar da diferença de convivência, de qualidade do estado do Adriano aí. E Adriano, né, o nome dele? Adriano. Isso, sei lá, a diferença de qualidade de vida aí do estado do Adriano aqui pra nós. É muita coisa do futebol. Mano, é o seguinte. Assim, a gente espera... que esse bagulho dessa doença cabe logo, né? E até porque tem atingido muitas pessoas que a gente gosta e tal. Tem atingido todo mundo, na verdade, direta ou indiretamente, né? Tem atingido a economia do país, tem atingido a economia do mundo, na verdade, né? Tem atingido tudo isso. Mas, assim, pra deixar o papo um pouquinho mais sério, mas vocês podem levar na zoeira também. Mas o que vocês têm aprendido com tudo isso, velho? Assim, no bolo, no total. O que vocês têm aprendido? Se é que vocês têm aprendido alguma coisa, né? Cara, eu só vou responder um pouco. Só vou dar um tópico que ele falou. Preenche a diferença de cidade. Eu não conheço. Eu conheço geografia. Eu conheço o Acre. Pela geografia. Escola. Enfim, eu não consigo dimensionar como é o Acre, como que funciona aí, quer dizer, por aqui. Aqui onde eu moro, a cidade que eu moro é Barueri, então a gente está 20 quilômetros do centro de São Paulo mesmo ali. Então a gente, do lado de Alphaville, do lado de Tamboré, que são cidades, que são os bairros de Barueri, que são a Aldeia da Serra, que são bairros que estão mais, caras que, por exemplo, a maioria dos jogadores de futebol, todos moram em Barueri. citar alguns nomes pra vocês verem. Daniel Alves mora aqui, Pato morava aqui, por exemplo. E se você vê que são jogos, são vários, sem contar Gugu, que também morava aqui em Barueri, então, mas no bairro de Alphaville. A minha cidade ela não é grande, tá? É uma cidade da grande São Paulo que tem uma das maiores rendas per capita do estado. Então, Barueri é uma cidade grande, por exemplo, para diversidade de trabalho. Barueri tem ginásio de esporte, todos os bairros da cidade. Tem postos de saúde, tem quadras, campo de futebol espalhado, tem campo. Cada time tem o seu campo praticamente aqui. Então é uma cidade bem grande, em termos de qualidade de vida, vamos dizer assim, né? Barueri é bem interessante quanto a isso aí. Menos questionar como ela seria perante a Rio Branco aí no Acre, quando vocês vão. Mas eu particularmente não troco a minha cidade por nenhuma outra assim, daqui do estado de São Paulo, cara. O único lugar que eu trocaria é Barueri. Aí seria já meu mesmo, que é pegar minha família e levar lá pro Chile, morar lá. O lugar do mundo que eu iria assim pra morar e ficaria lá. Mas Barueri é bem grande mesmo, assim, no sentido de da qualidade de vida você consegue ter. Dificilmente você fica muito tempo desempregado, só se você quiser mesmo aqui em Barueri. Muitas empresas vêm pra cá, então ajuda bastante as pessoas que moram aqui. Entendeu? Só pra fazer um paralelo que você falou aí de diferentes estados e tal. Eu não consigo dimensionar, como eu falei, só consigo dimensionar pela geografia. Mas eu não consigo saber aí como que é, como que tá, como que não é essas paradas aí de vocês aí, entendeu? Entendi, não, em relação a desenvolvimento, São Paulo é mil vezes mais desenvolvido que o Acre, os benefícios de vida também, o emprego, creio que seria muito, muito mais fácil você conseguir um emprego, até porque é uma cidade metrópole, né? Grandes empresas querem estar presente por um número alto da população. E eu imagino isso, né? Assim, eu quis só fazer uma comparação, mas Mas eu te falar, mas com certeza é muito mais desenvolvido que o estado. Mas cara, eu tô com a coberta porque eu tô com frio, tá? Aqui em São Paulo tá frio. Eu vou te falar pra você que nem todas as cidades de São Paulo, nem as pessoas elas se enganam mesmo, de verdade, tá? Quem mora não mora em São Paulo, elas se enganam. Nem todos os municípios de São Paulo são grandes, ou grandes em desenvolvimento. Eu moro aqui em Barueri. Do lado de Barueri tem Carapicuíba e tem Osasco, Santana de Parnaíba. Essas três cidades, elas vêm todas pra Barueri. Saúde, por exemplo, escola, creche. Então nem todas as pessoas que moram em São Paulo, na grande São Paulo que a gente fala, por exemplo, minha mãe mora em Franco da Rocha. Pô, cara, Franco da Rocha mesmo, desculpa. É uma cidade gigante, mas o desenvolvimento lá é isso, cara, é pequenininho. Então, pra você entender, aqui o pessoal fala assim, ah, o cara mora em São Paulo. Pera, mas onde você mora em São Paulo? Você mora no município de São Paulo, onde tá ali a Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, ou você mora em município? Que município você mora? Então, ou que cidade de São Paulo que você mora, né? Então tem várias. Então, por exemplo, às vezes a pessoa, se você mora dentro da grande São Paulo, dependendo do município que você mora, você depende do outro município, que é o que acontece comigo aqui. Nós temos um parque municipal, cara, que depois vocês precisam procurar na internet, o parque municipal Dom José, que é o que eu falo aqui de Barueri, ele é gigante. E vou te dizer pra você, cara, as pessoas de fora vêm todos pra cá. Porque Carapicuíba não tem, por exemplo, um parque decente lá, não tem quadras de futebol para os molecados jogar, tem um ginásio de Osasco, pior. Então são cidades que dependem. Outra, só estou dando exemplo de Barueri, tá? Tem cidades que dependem, por exemplo, o ABC Paulista, todas elas dependem de São Bernardo, Santo André, por exemplo, fica para baixo. Então são cidades que, às vezes, quem está de fora, quem está em outro estado, o ouvinte vai saber o que eu tô dizendo. Às vezes eles, as pessoas eram assim, a pessoa mora em São Paulo, ela tem tudo. Não, não é assim. A taxa de desemprego em São Paulo é muito grande, cara. Por quê? Porque as pessoas, elas não conseguem sair do município que moram e elas precisam sair do município que moram para trabalhar no centro de São Paulo, cara. Isso é desumano, cara. Você não tem noção como isso aqui é desumano. A pessoa sai de casa 5 horas da manhã para voltar 10 horas da noite, depende de quem está na faculdade. Porque é muito trânsito, é gente pra caramba nos trens, metrôs. E sem contar a desumanidade mesmo, é muito desumano. Então, São Paulo, às vezes depende de onde você mora, às vezes é até melhor morar aí, pra ter uma qualidade de vida melhor, um sono melhor, mas, por exemplo, você joga bola, pela... cara, eu não sei o que é isso aqui há muito tempo, por exemplo, porque a gente não tem, a gente não tem espaço pra isso, por conta do nosso tempo que é muito pequeno. Antigamente, tipo, há 10, 15 anos atrás, eu conseguia fazer isso. Eu tinha uma quadra perto da minha casa, ainda tinha essa quadra, mas hoje eu não tenho mais esse tempo, eu não consigo mais fazer isso. Vocês ainda conseguem ter esse tempinho, jogar bola no final da tarde? Cara, vocês falaram assim, eu morri de inveja. Primeiro que eu tô machucado, eu não consigo jogar mais, porque eu acho que eu enxuei ele. Entendeu? Mas é mais ou menos assim, São Paulo, cara, São Paulo, dependendo do município que você vai em São Paulo, é bem diferente, é bem uma... é melhor onde você tá aí do que aqui em São Paulo, só pra fazer uma analogia aí. Entendi, eu repenso. É, tem que pesquisar, tem que pesquisar. São Paulo, você vai em São Paulo aonde? Ah, vou São Paulo, eu vou pro interior de São Paulo. Pô, cara, mas aonde você vai no interior? Bauru, Assis, onde você vai? Você vai pra, vou pra, não, vou pro Grande São Paulo, mas que município você vai? Então tem que entender isso, que você chega aqui, você cai de balanço e fala assim, mas não era tudo que eu pensava não, e não é. Não é mesmo, tem. Se você vier pra onde eu moro aqui, sim, é um lugar bacana onde você tá. Mas já foi melhor também, já foi bem melhor. Hoje não tá assim. Inclusive o prefeito sabe que eu brinco com ele direto pela internet. E o prefeito, a gente dá várias brigadas pela internet. Ele dá umas vaciladas bem grandes aqui. Caramba. É. Fala tu, Isaac. Então, voltando. Porque ele esclareceu aí pra mim, ele já desenhou tudo aí, que eu tinha um pensamento totalmente diferente. Eu pensava que era muito mais desenvolvido do que o estado, né? Mas pelo que ele falou, abriu bastante assim, deu uma clareada bacana. É, pensava que, como apesar de ser uma grande, como ele falou, São Paulo mesmo, a capital, ser uma cidade metrópole, né, por questão de comércio, eu pensava que todo o estado, por depender disso, de grandes empresas que tinha ali na capital, eu achava que todo o estado era desenvolvido, entendeu? Sim. Nem todo o estado era, não. É, mano, assim, o que eu vou falar agora, abriu meu pensamento aí. O que eu vou falar agora, mano, eu vou comprar a briga com muita gente. Com muita gente, enfim, que já até já gravaram comigo, mas assim, velho, eu amo muito meu estado, sabe? Muito, muito. Não é novidade pra ninguém, todo mundo que me conhece sabe disso. Toda vez que eu olho na Gameleira, eu bato foto da bandeira, do Rio. E porque eu amo muito meu estado. O Acre, pra mim, vou fazer das palavras do Adriano a minha, né? Eu não trocaria de lugar, assim, pra morar mesmo. Pra morar assim em nenhum outro lugar, sabe? E a gente tem passado por antes do corona, né? A gente tava passando por um momento muito difícil, que é o desemprego aqui em Rio Branco, né? Mas eu acredito que não seja um problema só de Rio Branco, acredito que seja um problema aí do nacional. O país anda meio quebrado mesmo. Mas aqui em Rio Branco tava feio demais, velho. Tava feio demais de desemprego, demais, demais, demais mesmo. E assim, muita gente foi embora, e outra, eu não julgo também, tá? Quem quer sair daqui, quem quer ir pra outro estado, quem quer ir pra outra cidade, pra outro país, cada um faz a sua vida o que quer, tranquilo, entendeu? Só que o que me incomoda, mano, assim, me incomoda sinceramente mesmo, é ver a própria galera daqui rebaixando a nossa cidade, tá ligado? Dizendo que... Ah, se fosse... E isso, Adriano, que você falou é muito legal, velho. Porque tem muita gente daqui, Adriano. Tem muita gente que fala daqui. Ah, bom mesmo é São Paulo. Bom mesmo é Rio. E eu falo, não, galera. Lá também é bom, mas aqui é bom também, velho. Rio Branco é foda, mano. Ainda não é tudo aquilo que a gente queria que fosse, mas Rio Branco é foda também, velho. A gente tem muita coisa boa aqui, entendeu? E porra, e assim, eu vou te falar. Um Rio Branquense não consegue se adaptar a uma cidade grande, não, velho. Tenho quase certeza disso. Não consegue se adaptar, mano. A gente é acostumado a dar duas voltas aqui e estar em outro bairro, entendeu? Imagina um Rio Branquense tendo que passar 3, 4, 5 horas pra chegar no local que ele quer chegar, tá ligado? O que você acha, Isaac? Se assim, na minha opinião, se eu tivesse condições assim, de escolher um caso sair do Acre, né? Eu teria, assim, pro sul, do país, é, ali, Porto Alegre, Curitiba, eu teria assim, interesse de ir pro sul do país, ali, mais ou menos ali para aquela região. É, até porque eu, algumas pessoas que eu conheço que moram para lá, que foram, é, falaram muito bem, entendeu? Mas assim, é, depois disso que, do que o Adriano falou, né, eu acho que não acontece só em São Paulo, né, pelo que ele falou, foi algo bem interessante. Eu acho que é, não acontece só em São Paulo, acho que acontece em outros estados também. A gente pensa que é muito bem desenvolvido, mas também tem o outro lado, né, que foi o que o Adriano conseguiu detalhar bacana. Sim. Aí pra gente. É, mano, porque é aquele negócio, né, a grama do vizinho pra gente sempre é mais verde, né? A gente sempre acha que o outro lado é sempre melhor do que o nosso, né? Sendo que, e vai também da pessoa, né, mano? Não adianta nada se você mudar de cidade, de país, mas se você não fizer acontecer, né? Você tem que fazer acontecer, velho, independente de onde você esteja. Que você falou bem interessante, que a visão das pessoas, quando, por exemplo, eu tenho pai em Minas Gerais, né, os meus avós, eles são mineiros, então automaticamente a minha família ela é basicamente de Minas. E tem uma galera muito grande que vem cá, ela se frustra bastante, cara, porque é o que acontece. É, se desenha algo muito grande na cabeça delas, que São Paulo, realmente São Paulo, assim, São Paulo é gostoso, não é ruim não. É, mas você depende, o Jano falou uma coisa bem interessante aí, não depende só do estado, do município, depende também da pessoa. Sim. Se essa pessoa chega aqui e fala, ah, eu vou para São Paulo lá, vou para outro estado, vou sair daqui e vou para outro estado, tudo bem, você pode ir, mas o estado não vai fazer por você se você não fizer por ele também. Ou seja, a roda precisa girar e começar com você. Então se ela sai se ela sai da cidade dela, ela vai para outra, ela precisa, por exemplo, tô te dando exemplos do que eu vejo. Essa é uma visão minha. Sim. E fique claro que tudo que eu falei foi uma visão minha. Pode ser que outras pessoas tenham outra visão. Não, a minha visão ela é bem clara de tudo que eu leio, de tudo que eu observo. E tem pessoas que saem de Minas Gerais, que as pessoas que eu conheço, estão totalmente frustradas. Elas querem voltar, porque para uma cidade pequena, para voltar a ter a vida que tinha antes. E porque aqui em São Paulo é muito comum. Não tem tempo pra você, cara. Eu consigo gravar podcast, os meus convidados têm sete, porque eu não consigo gravar. Principalmente quando meu convidado mora aqui. Aí, mas ainda é a minha situação, porque quantas vezes eu já tive que desmarcar um horário, justamente por conta do horário. Uma pessoa não tem horário pra falar, putz, Adriano, eu não vou conseguir hoje porque aconteceu um imprevisto aqui, eu não vou conseguir. Eu já tentei gravar com o convidado que ficou preso no trânsito, cara. Tipo, não conseguiu chegar. No teu carro não dá, mas aí vem aquela barulheira. Aí eu também, eu como sou bastante perfeccionista no meu podcast, eu gosto de deixar ele bem, bem perfeitinho, cara. Eu não gosto nem barulho de fundo. E aí eu falei, não, melhor a gente marcar pra outra data, então aí a gente faz. Só pra você ter uma ideia mesmo, né? Tem muita gente que volta pra cidade que tá, pra ter o que tinha antes. Agora, se você vem pra São Paulo e você quer ser próspero, se você falar, não, eu vou chegar lá, eu vou fazer diferente, aí você consegue. Eu tenho exemplo de pessoas, amigos meus aqui, que o cara tem empresa. O cara, por quê? O cara veio de fora e conseguiu. Mas aí foi o que o Jonathan falou. Não é só o estado, a pessoa também precisa se desenvolver. Se não precisa se desenrolar aqui, a gente usa muito esse tema desenrolar. Se ela não desenrolar aqui, ela fica pra trás. Entendeu? Porque você vai chegar aqui e você vai ver a cidade gigante, ela é muito grande, cara. A cidade é gigante, cara. Então você fala, caraca, de onde eu morava pra cá é enorme. É prédio, é carro. Mano, é muita coisa, muita coisa. E se assusta assim, cara. A Avenida Paulista, velho, a Avenida Paulista é gigante. E muito bonita. Gigante, gigante, gigante. É, você não. Meu. Cara, você não tem noção, ela é muito grande. Ela só a Avenida Paulista, se não me engano, ela pega 3 ou 4 estações do metrô. Ela é muito grande. E ali é um polo realmente industrial, então você tem que ver. Ele é muito grande, cara, você não tem noção, ele é muito grande. Eu trabalhava em Pinheiros, que é um shopping que tinha em Pinheiros, na época eu trabalhava no operador de telefone e celular antigamente. É, eu trabalhava em Pinheiros, então, por exemplo, às vezes eu tinha que pegar a Avenida Paulista, pegava ela praticamente do começo, cara. E vinha andando assim, ela é gigante, cara, tudo quanto é lugar, prédios gigantes. Por exemplo, as rádios que eu quero visitar aqui em São Paulo, todas estão lá, no Paulista. É um prédio gigante, pra tu, é um prédio, pensa num prédio grande, gigante, com todas as rádios lá dentro. 89, Mix, Transamérica, Jovem Pan, cara, tudo lá. E é muito grande, só que depende da pessoa. A pessoa precisa vir para São Paulo, assim como a pessoa sai do Acre para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para São Paulo, de São Paulo para outro estado. Depende da pessoa. É, a pessoa precisa ter uma noção. Pô, se eu vou sair daqui da minha cidade, mas naquela cidade que eu vou, eu preciso ser diferente do outro, ser diferente lá. Eu preciso me fazer diferente, porque a cidade, ela não vai fazer. Você precisa fazer por ela, e aí automaticamente você se enquadra com a situação da cidade e vive aqui tranquilamente, vive perfeitamente bem. Entendeu? É uma visão minha. Eu, por exemplo, não trocaria São Paulo, por exemplo, para o Rio de Janeiro. Eu não trocaria, porque tem amigos meus que falam que o Rio de Janeiro também é a mesma coisa. Sim. Talvez o sul do lugar bacana. Você falou o sul do país, é um lugar muito legal também. Tipo, tem amigos que moram lá e é bem questão de emprego, questão de estrutural da cidade, desenvolvimento. Mas um lugar que eu não queria morar assim, tipo, mais a questão de medo também é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro eu acho que eu não moraria não, cara. Desculpa os ouvintes do Rio de Janeiro aí. Mas é um lugar assim que eu não. Eu queria visitar, confesso. Visitar mesmo, mas morar assim, eu vou morar no Rio de Janeiro. Não sei. Fala tu, Isaac. Eu concordo com isso que vocês falaram. É porque tem aquele ditado, né, que você tem a faca e o queijo na mão, se você não sabe cortar. Basicamente, que vocês falaram, a pessoa vai para um lugar que oferece oportunidade, que é desenvolvido, que é bom de emprego, mas se a pessoa não fazer acontecer, é a mesma coisa de nada. Então, basicamente é isso. Totalmente com a opinião de vocês dois. A cidade é grande. Tem tudo realmente aqui, tem emprego a rodo. Você precisa também se qualificar para ter tudo aqui. Então, ouvinte, que eu não estou desmontando, pelo amor de Deus, não é isso. Só quero que as pessoas entendam que para que você saia do que você está, você precisa vir para outro lugar desenvolvido. Ou tem que se desenvolver aqui. A gente fala desenrolar, desenrola. Passa porque São Paulo é muito grande, e aí você pode olhar assim: ixi, onde eu estou aqui, onde eu estou pisando. Pelo menos é isso que eu quero dizer, entendeu? Sim. Mas é verdade. Se você quer ir para um lugar desenvolvido, né, você tem que se desenvolver também. Senão por exemplo, vai ser... eu queria visitar o Amazonas, cara. Acho que você acha que é perto de vocês, é o Amazonas, né? É do lado aqui, é do lado. Do lado, né? Minha mulher já não quer ir, tem medo. Medo do quê? Medo. Assim, você vê, medo das não sei do que ela tem medo, mas tem medo. Você vê, é umas coisas meio diferentes. Medo de ser assaltado. Mas é que, na verdade, o Amazonas, o estado do Amazonas, ele é cercado, cara, acho que tem muito mata, sabe? Acho que tem medo de algum bichinho picar e aí virar um monstro. É o estereótipo, né, mano? É o estereótipo. A gente também, a gente tá feliz. Eu queria que você falasse, eu não sou host do Donatan, não, pelo amor de Deus, não sou isso. Relaxa, não quero nada, mano, disso. É nosso. Mas eu queria que vocês falassem um pouco do estado aí, estado de vocês aí, como que é aí viver nesse estado que é. Eu tô lendo aqui sobre o estado de vocês aqui. Como que é aí morar aí, cara? Fala pra gente aí como que é. Vai ser bem legal, viu? Fala tu aí, Isaac, que eu tenho buscado. Olha, é muito bom aqui, a gente morar aqui no Acre, até porque, além de ser tranquilo assim, em relação a como você falou, o trânsito, como que eu vou falar, assim, a disponibilidade, o tempo que a gente consegue conciliar bacana, porque acredito eu que em cidade grande, como São Paulo, né, você vai ao trabalho, eu acredito que gasta duas, três horas para ir de metrô, esse tipo de situação. Aqui não é que você sai do seu bairro, você chega no trabalho em 20, 30 minutos, assim, sem pegar trânsito. Você não pega muito trânsito aqui. Aqui é muito tranquilo. A única coisa que eu acho que é muito ruim aqui é a questão do desemprego, que aqui não tem muitas empresas. Aqui tem um pequeno grupo de empresários apenas, que de supermercado, casa noturna, alguns no shopping, que é o único que tem dentro do estado, é o Via Verde Shopping. E a questão do desemprego aqui que atrapalha bastante também. Custo de vida que aqui no Acre é muito, muito, muito caro aqui. Esse pequeno grupo de empresário que tem aqui, que tem a rede de supermercado, que tem ali um, como que eu posso dizer, uma loja de roupa ali, as coisas chegam muito caro pra cá. Aqui a gente não tem indústria, a gente não tem, digamos que, produtor, a maioria das coisas vem praticamente de fora, então as coisas chegam muito caro aqui. Então é o custo de vida aqui no Acre é bem caro. Mas assim, em relação a trabalho, você conseguir emprego é difícil, mas como você consegue em relação à mobilidade com o seu trabalho é bem tranquilo. Cidade não é tão grande, você consegue fazer muito amigo, muita amizade, consegue jogar aquele futebol à tarde, né? Sim, velho. E é muito bacana só isso, mas eu acho que o que é muito atrasado aqui no Acre é o custo de vida. As coisas chegam muito caro aqui e isso atrapalha bastante. Cara, uma coisa que eu tenho pra falar. Eu achava que o meu custo de vida era alto, hein? Uma coisa que eu tenho pra falar, mano. Assim... Aqui é complicado, porque aqui as coisas chegam muito caro e assim, você tem que ralar. Chega muito caro que as coisas são complicadas. É, uma coisa que eu tenho pra falar muito sobre nós, assim, é que o nosso povo, velho, povo acreano, ele é um povo muito, muito trabalhador, assim, sabe? Por exemplo, os meus avós, eles foram soldados da borracha, né? Soldados da borracha foi a galera que trabalhou com seringa e tal, toda aquela história lá dos seringueiros e tal. E uma coisa que me incomoda muito, mano, isso que o Isaac falou... É que aqui, mano, é uma terra boa, sabe? A gente planta e as coisas nascem. E dá muita, muita riqueza. Dia desse mesmo, minha mãe tava pra Colônia, pra zona rural aqui. E ela trouxe muita banana. Eu passo a semana todo dia comendo banana frita, mano. Muita banana, farinha, trouxe farinha d'água, trouxe... Olha aí, ó, o nosso logozinho aí, ó, do Acre. O Isaac tá ruim de vista, hein, Isaac? Tá, trouxe muita coisa boa, mano, assim, então a gente planta e a gente, arroz também, pô, muita coisa, velho, e o problema, mano, é que os agricultores não são reconhecidos, sabe, é uma classe de trabalhadores aqui do Acre que são desprezados, mano, pra começar, o ramal, que pra eles, não, pra eles venderem as coisas, sabe. Então isso torna as coisas mais caras, porque a gente tem que comprar de fora. Isso torna... Mano, isso é uma dificuldade enorme, velho. Se a gente for levar isso a fundo, a gente vai passar a noite falando sobre isso. Mais pontos positivos que eu acho legal de morar aqui, e eu falo isso por morar aqui já há 23 anos, é que o povo daqui é muito receptivo. O povo daqui, o Isaac pode falar com propriedade sobre isso, o povo daqui é muito gente boa, sabe? Todo mundo que chega aqui... Mano, quer ver um exemplo? Cantores que vêm pra cá, cantores que vêm fazer show aqui. Gustavo Lima fez a live agora dele, agora falou bem do Acre, falou de Rio Branco, né? Falou que os shows que ele veio fazer aqui, ele acha o pessoal daqui muito da hora. Todos os cantores que vêm fazer show aqui falam que o povo daqui é muito bom, o povo daqui é muito receptivo. Como o Isaac falou, a amizade. A gente trabalhou numa empresa onde 90% da população de Rio Branco já trabalhou lá também, ou seja, todo mundo se conheceu lá. E a gente faz muitas amizades aqui. Tem bons bairros para morar, tem bairros muito da hora para morar. A cidade para quando tem que parar, todo mundo dorme. Não é diferente de outras cidades que não param nunca, né? Dizem que São Paulo é uma cidade que não para nunca, nunca dorme, né? Aqui a gente descansa bem. Pois é, aqui o pessoal respeita muito os outros, assim, no sentido de... em vários sentidos, velho. Tipo assim, vou pegar um exemplo bem claro assim. Se você for pro sul, eu não sei, mas eu já escutei muita gente falar que lá o racismo é muito grande, né? Os caras têm preconceito pra caramba lá, com gay, com... Aqui não é assim, mano. Aqui tem, se tem, mas é bem escondido, né, Isaac? Aqui o pessoal se respeita muito, mano. Aqui o pessoal respeita a cor dos outros, respeita a religião dos outros. Aqui é bem legal nesse sentido. Em São Paulo, a parte de... Só entrando num detalhe de preconceito aqui. Aqui em São Paulo não tem isso não, cara. São Paulo é bem aberto mesmo aí. Não mais ali essa parte, principalmente na Avenida Paulista, ali na Paulista, na Serra, no centro de São Paulo. Os caras eles não. Eles não têm esse tipo de racismo, não, de preconceito, por exemplo, somente com orientação sexual. Entrevistei o menino do ai, que agora fugiu. Ele veio pra São Paulo, não que ele se descobriu aqui, mas ele viu, tanto que ele fala no podcast dele, que ele diz que São Paulo as pessoas, quando a pessoa não tem muito tempo pra olhar a vida da outra, nem se importa que o cara tem dois caras, duas mulheres, sabe? Sim, sim. São Paulo tem essa vantagem, São Paulo tem essa vantagem. Nós aqui não somos, algumas pessoas sim, vamos dizer, não todas, mas algumas pessoas sim, mas a grande maioria de São Paulo não tem preconceito não, cara. Que bom, mano. Infelizmente, cara. Tem preconceito com cor. Com cor tem um pouquinho, mas de orientação sexual não tem não. Isso dói, quando é com cor, com cor macia. Adriano me diz uma coisa. Atualmente, quanto que tá o combustível em São Paulo? Cara, eu pago no meu álcool, no meu carro, agora baixou pra 2,49 álcool. Gasolina, agora tá 3 e... Cara, a gasolina agora já me pegou, hein? Eu não coloco gasolina no meu carro, coloco álcool. Mas ele tá uns quase 4 reais. Mas ela já beirou o álcool, beirou 2,99 aqui já, cara. Eu fiquei pra morrer, porque eu falei, meu Deus, eu troquei de carro pra pegar um carro com álcool e gasolina pra pagar mais barato do álcool. Eu fiquei quase surtei aqui, mas agora tá, parou ali nos dois, graças a Deus, parou nos 2,50 aqui, 2,49 por aí. Do álcool, né? Gasolina tá uns 4 reais. Né? Isso é o que eu tava falando. Chega muito caro aqui. O álcool, se não me engano, ele tá quase 4 reais. Quase 4. Rio Branco. E a gasolina, ela tá 4. 4,40. A gasolina. Nossa! Caraca, tá 4,40 atualmente. Por isso que eu te falei que aqui chega muito. Sim, verdade. E por isso que o custo de vida aqui é bem caro em relação a esse. É. Nossa. É. Bem caro mesmo, hein? Mano, vamos. Agora eu tô vendo aqui, tá, aqui em São Paulo, tá 4. Chega muito caro aqui pra gente. Nossa, é impressionante. Eu já tenho surtado aí se eu fosse assim. Como é que anda de carro aí, meu? Pelo amor de Deus. Ah, mas a vantagem é que as coisas são perto aqui, né? É complicado aqui. A vantagem é que as coisas são perto. É. Os lugares, né? Quando tu saiu, eu falei isso que a gente tá terminando. Porque aqui, a cidade é pequena, né? Você consegue ter mobilidade maior. Você consegue chegar no teu destino em 20, 30 minutos, assim. Sem pegar trânsito tranquilo, trânsito folgado. É. Tirando os horários de pico, né? Que é meio-dia ali, 5 da tarde, 6 da tarde. Esses horários aí são foda. E outra questão, Adriano, assim, que eu tô fazendo uma comparação, né? Em relação à alimentação, assim, se tu consegue me dizer com um pouco de precisão, quanto que seria mais ou menos assim, eu dar uma pensar aqui um alimento. Aquele. Feijão de arroz, trouxe 5 quilos, se não me engano, né? Cara, essa pergunta, quem responderia melhor pra você seria minha mulher. Compra tudo. Eu só vou com ela no mercado e só vou colocando carne e vou somando. Mas vou te dar um comparativo do que eu faço no mês, tá? Pra você ter uma noção aí. Cada item eu não vou saber dizer com você com precisão. Se eu falar aqui, posso estar falando bobeira. Mas, por exemplo, com o meu cartão que eu recebo da empresa de pra fazer mercado, eu consigo com 500 reais fácil encher um carrinho aqui, cara. Porém, eu preciso do mercado em dias bons, por exemplo. se você for, vai em dias aleatórios, vou fazer compra hoje, tá? Você vai. Mas você pode chegar no mercado e você tem uma surpresa. Você pode pagar mais caro, coisa que você poderia pagar mais caro numa quarta-feira, vamos colocar um exemplo. É, aqui em São Paulo, o preço exatamente não vou saber dizer para você. Se ela tivesse acordado, eu perguntaria para ela, mas é, não é tão caro como dizem não, cara. Eu não acho, tá? Eu não acho tão caro assim não. É, eu acho muito caro, por exemplo, aqui a mistura, que é carne, linguiça, salsicha, sei lá, frango. Isso eu acho caro. Pô, você paga num quilo de carne aqui, velho, você paga reais, velho, um quilo. Pô, um quilo de carne, entendeu? É, realmente, em relação ao valor que aqui a gente tem, a gente aí tá mais caro. Então, eu acho que tá na média, né, como você falou pra mim aqui, o valor da carne. Uma travada aí. Galera, acabei de perder a conexão aqui com o Isaac e com o Adriano. Já estamos com 1h06 de programa, né? Mas vou ver se foi minha internet que caiu. Já eu volto. Mas já voltamos. É. Continua, Isaac. Então, pois é. Adriano, como tu falou aí, R$500, ele tá na média aqui também. Acho que você consegue fazer uma feira bacana pra você passar as semanas, um mês tranquilo. Então, em relação ao alimento, eu acho que tá na média, mas assim, a mistura, está na média, assim. Falou, já tá bem, bem falou em relação aqui. Eu acho caro, porque essa parte de mistura eu falo pra você que geralmente eu que compro. Então, enquanto ela tava fazendo, eu vou lá e vou pegando, sabe? E eu acho caro, cara. Eu acho absurdo, sabe? Eu acho... Hoje, por exemplo, eu queria que ela fizesse uma janta diferente pra mim. Eu fui comprar mistura hoje. Eu levei 20... 50 reais eu levei. Falei, vou gastar menos essa. Cara, quase gastei isso. Eu comprei 1 quilo de linguiça calabresa, linguiça toscana e ovo. Não, ovo não, farofa. Quer que ele fizesse uma farofa pra mim com essas misturas aí. Uhum. Deu quase R$40, cara. Tipo, eu falei, vou gastar uns 20, não é nada. É caro, mistura é cara. E é muito caro. Adriano, mano, uma pergunta. Bem, A farinha de vocês, como é que é a farinha de vocês? Eu tenho um preconceito com a farinha de vocês. Eu não sei se é de São Paulo, tá? Falo de vocês, é o resto do Brasil. Eu não sei se é aí da sua cidade. E aí, mano? Tua cara, velho. Cara, eu não sei se a farinha aí da cidade, da tua cidade, é igual a nossa, mas... Ou, é igual a das outras cidades, mas... Todos os caras que eu gravei que moravam aqui em Rio Branco e foram mudados de cidade reclamam que a comida é... Sentem falta da comida daqui do Acre, né? Porque aqui o tempero é bem forte. Lembra a cozinha do Nordeste. Um segundinho, só colocar meu filho na cama aqui, peraí, rapidão, tá? Tranquilo, pode ir lá, mano. Então, a farinha de vocês, eu vou fazer uma... Eu não sei se eu vou conseguir explicar. Mas a farinha de vocês é aquelas bem... É aquela bem fininha, assim, bem... Bem branquinha, bem fininha, é essa farinha de vocês? Ou você encontra farinha aí meio amarelada? Cara, eu não como farinha. Não como farinha, mano? Puta que pariu. Fiz a pergunta pra pessoa. Não como farinha. Mas eu vou dizer pra você quando eu comprava pra minha avó, pode ser? Eu te respondo. Eu, a minha avó optava por farinha fina. As duas aqui. É a mais grossa, fina. Ela pedia pra eu comprar a mais fina. Meu avô adora farofa, farinha. Sim. Eu não sou fã, cara. Não consigo. Não desce. Eu gosto da farofa que você compra no pacotinho. Vai, ó, que sabe, você vai aqui, temperadinho. Aqui não tem. Aqui não tem essa farofa aí que vocês compram. Essa aí, cara, essa é sensacional. Agora você fala, ah, é a farinha de. Nossa, eu não gosto. Mas quando eu comprava, né, quando eu morava com a minha avó ainda, quando eu comprava pra ela, ela falou assim, traz a farinha fina. Porque quando chega lá no mercado, ele fala assim, qual farinha você quer? Tem a grossa e tem a fina. E ela é bem grossa, cara. Você não tem noção, ela é bem grossona, assim, um estoletão, velho. E já a outra é bem fininha, a outra parece açúcar. E sabe você? É a mesma coisa. Sim, sim. Então, ela pediu pra eu comprar. Ela pediu pra eu comprar a farinha, ela pedia. Porque meu avô gosta da farinha, meu avô é vivo ainda, avó já falecida. Uhum. Mas ela gosta da farinha fina, cara. Então acho que eu não sei se eu te respondi, mas é como. Entendi, eu não, mano, entendi. Não sabia te responder. Entendi. Mano, vamos aqui pra mais uma rodada do quadro Vergonha Alheia. Que eu tô gostando desse quadro. Eu acho que eu vou patentear esse quadro. Vamos começar pelo Adriano agora, né, mano? Deixa eu ver aqui o que vai sair aqui pro Adriano. Se sair repetido, a gente sorteia outro. É, saiu repetido pro Adriano. Vamos tirar outro aqui. Adriano, conta pra gente aí uma vergonha alheia que você passou no busão. Se é que você já pegou busão na sua vida, né? Ônibus. Não, busão pega direto, cara, todo dia. Eu tenho calma e eu vou trabalhar de busão. É. No busão, cara. Putz, cara, no ônibus assim. Ah, cara, no busão eu nunca passei nenhuma vergonha, não, pra ser bem real, cara. Sério, mano? Nunca passei vergonha no busão. Nunca. Então, algo parecido. No busão? Sei lá, no trânsito. Pô, cara, deixa eu ver se eu lembro alguma coisa aqui, né? Enquanto você lembra aí, eu vou... Ah, cara, eu lembro de um caso, não foi no busão, foi no trem. Manda. É, foi no trem, cara, a gente tava bem cheio, tava muito lotado, cara, nossa, eu tava voltando do treinamento, tava muito cheio, cara, e tinha, do nada subiu um cheirão, velho. Você tem muito isso aqui, velho, muito disso aqui. E eu tenho certeza, cara, eu tenho certeza que era o cara que tava do meu lado, cara. Sabe quando o cara fica disfarçando assim? Ele tava mexendo no celular dele assim, vendo um vídeo. Mas ele me olhou assim, mano, aquele cheiro. O cheiro veio como se fosse um, né, cara? Tipo. Aí você olha pro cara do cara, que aquela cara. O cara olha pra você e fala assim. Tipo, fica quieto, fui eu. Mas o cara ficou tão sem graça, velho. Um cheiro, cara. E pior que o cheiro ficou tão insuportável. As pessoas retrucavam, cara. Falaram, que cheiro ruim, meu. Vai pegar agora no trem cheio, meu. Caramba, mano. Tenho certeza que era esse cara aí, velho. Acho que eu não vou ter um vlogger. Sua situação bem constrangedora, vamos dizer assim. É, mano. Transporte público é isso. Isaac, mano, conta pra gente aí uma vergonha que você passou num rolê. Qualquer rolê que seja, você já foi. Ah, aí tem muitos, né? Ah, essa pra mim seria boa, hein? Eu vou falar um e o Adriano fala outro, porque esse assunto é bacana. Da hora. Cara, no rolê já passei todo tipo de vergonha. Mas eu vou contar um, acho que foi ano retrasado isso. É, 2018. Teve um evento aqui, chamado Dopamina. Era um lançamento de um energético aqui da região, que se chama Dopamina. E acho que nem tem mais, não foi pra frente, teve uma aceitação bacana do público. E teve a festa do lançamento, né? E meus amigos me contaram, né? Bem bacana. E eu decidi ir. E, cara, cheguei nesse rolê, né? Bacana, uma estrutura bacana no hotel. E foi no espaço de evento de um hotel renomado aqui da cidade. E bacana, né? Cheguei no rolê bacana, muita gente bonita, muita bebida. Eu lembro que o pessoal da organização da festa passava assim no meio da galera, derramando bebida na boca do pessoal, vodka, aqueles corote, tudo, cerveja, tudo. E a roupa que eu tava vestida, eu fui com blusa cinza, um cinza claro, e eu fui de calça branca. E olha só o que aconteceu. Eu fui no bar, no freezer, assim, no bar, né, onde o pessoal pega a bebida, fica o pessoal acaba molhando, pisando, né, e acumula aquele barro, né, aquele barro. Sim. Cara, eu com aquela calça branca, eu consegui escorregar, e com a blusa assim, clara, né, tá, eu consegui escorregar mesmo ali, mano. Caramba. Eu de calça branca, eu consegui me sujar todo, só lama, fiquei aqui na calça, só lama, nítido, que eu tava de calça todo melado de lama, mano. Sabe o que é? A blusa cinza, com lama e todo mundo olhando pra mim, mano, eu caí no meio de todo mundo. Mas... fiquei... também não vou pra casa, né? Eu tava no rolê, já tava... E eu falei, ah, não vou pra casa, mas ficou muito feio, aquela lama na minha calça, assim, ó. Eu com lama na blusa, lama em tudo que é coisa, cara, foi... Mas isso era no começo ou na reta final do rolê já? Já tava no meio, assim, eu acho que tava com umas 2 horas de festa. Da hora. Caramba, hein, mano, que bosta. Quanto toma pra nós aí, Adriano? Cara, hoje eu não bebo mais, mas antigamente quando eu bebia muito, cara, eu bebia pra cair, cara, não sei, eu bebia pra cair mesmo, tipo, pra capotar mesmo, pra ficar louco mesmo de beber. Eu lembro que um dia eu bebi, cara, a gente tava na balada com os moleques lá, e tinha um cara que eu nunca, cara, eu não lembro da cara desse cara, mas eu sei que esse cara não era meu amigo, tipo, ele era amigo de um amigo meu que tava lá com a gente, e o cara tava com a namorada dele, cara, eu tava, ó, enchendo a cara de cachaça, enchendo a cara de cachaça. Cheguei no cara e falei pra ele assim, então, como eu faço pra conhecer tua mulher, tua namorada? Aqui. O cara olhou na minha cara assim, tipo, o cara fala que bêbado não lembra o que faz. Lembra assim. Lembra. Aí eu lembro pro cara. Eu lembro. Assim pro meu amigo assim, falou assim, ó, seguinte, mano, só não arrebenta esse malandro aí, ó. Ele que tá bem louco de cachaça. Não ia acabar esse cara. Isso foi uma cena assim que tipo. Essa foi uma vergonha assim, essa foi a vergonha ali. É, cara. E quando a gente se junta com os moleques, os mais antigos, né? A gente sempre toca nesse assunto. A gente vai conversando agora, só toca ali agora. De repente chega no assunto de cachaça. Você lembra, mano, aquele dia lá que você foi querer conhecer a mina do cara? Eu falei, putz, cara. Né? Puta que pariu, mano. Foi terrível. Essa foi demais, ó. É, mano, fiquei. Mano, escapou, hein, velho. No rolê, todo mundo dá história. E tu, Jonathan, contou pra gente. Mano, de rolê, velho, eu tenho muita história, mas tipo assim, eu acho que de todos os caras que eu conheço, eu sou o cara mais azarado que tem, assim, pra esse tipo de coisa, velho. Porque sempre acontece alguma merda, assim. Eu lembro de um também, no ano retrasado também, 2018. Os amigos meus me chamaram pra gente ir pra um barzinho que tem aqui próximo, né? E a princípio a gente só ia pra esse barzinho aqui próximo aqui de casa mesmo. A gente não ia sair, não ia pra... A gente ia lá tomar uns e tal, jogar uma sinuca e voltar pra casa. Mas aí chegou um cara, um amigo nosso, né? Um colega nosso na época. Hoje virou amigo, mas na época era só colega, era só conhecido. E tava cheio da grana, mano, cara. Eu não sei como que ele tinha conseguido aquele dinheiro, mas... não vamos entrar em detalhes, né? Mas ele tava cheio da grana, mano. Ele tava com muita grana mesmo, assim. E já chegou botando banca, né? Bora, bora, eu pago táxi pra nós, pago isso, pago aquilo outro. Aí eu falei, não, beleza. A gente só vai em casa. A gente vem aqui em casa. Se arrumar, né? Porque a gente tava de bermuda e tal. Afinal, era aqui próximo de casa. A gente veio se arrumar e tal. Falou, mano, vamos, bora. Aí, beleza. A gente entra no táxi. Com esse cara, tava eu e mais 2 amigos, e ele. E ele todo se gabando, né? Bora, bora, que eu vou pagar tudo, vou pagar tudo. Eu falei, cara, esse cara aí eu não sei não, mano. Aí, e um amigo meu falou, não, bora, bora, ele tá com muito dinheiro. Eu falei, tá, então vamos. E a gente chega lá no... O Isaac vai saber onde é que é, no Puro Malte. Que é um bar que fica aqui na cidade, bem, bem conhecido também. E a gente chega lá, mano, o garçom começa a trazer cerveja pra nós. Traz cerveja e traz petisco, tudo, mano, tudo. O cara começou a pagar tudo, velho. E a gente feliz, né? Falei, porra, da hora, mano. A gente vai tomar umas aqui e tal. Quando já tava dando assim, mano, 11h30, meia-noite já, os caras já estavam trocando de músico já, ia vir pagode e tal. E aí, mano, a gente olha pro lado, cadê o cara? O cara sumiu, mano. Canto mais limpo, velho. Canto mais limpo do cara, velho. E a conta pra pagar, velho. E tava eu e meus 2 amigos. Mano, eu te juro, velho. Esse foi o dia que eu mais assim, fiquei puto na minha vida, mano. Foi um dos dias que eu mais fiquei puto na minha vida. A nossa sorte, eu vou falar. É, a nossa sorte, mano, é que esse cara, ele era parente do dono lá do Puro Malte. E a gente falou que a gente tava com ele, mano. E o cara deixou passar e falou que ia cobrar ele. A nossa sorte foi essa, mas a gente passou uma pura do... E a vergonha, velho, porque todo mundo olhou assim pra gente. Porque a gente começou aquele... O garçom trouxe a conta, né? Trouxe a conta, tá aqui a conta. E a gente olha... Ninguém... Eu tava sem nenhum centavo no bolso, mano. Os caras... Os meus amigos tinham dinheiro pra voltar pra casa, mas... Nesse tempo... Eu acho que nesse tempo nem Uber tinha aqui na cidade. Não tinha Uber, era só táxi mesmo. E, velho, esse dia foi foda, mano. Tipo, a gente passou vergonha na frente das meninas. Tinha umas meninas na nossa mesa. Eu não sei nem como é que as meninas chegaram na nossa mesa, porque eu já tava meio baleado. Velho, esse dia foi foda, mano. Mas hoje o cara virou nosso amigo. Ele, caramba. Ele continuou fazendo esse tipo de coisa. Ele continuou fazendo esse tipo de coisa. Mas fica um conselho aí, hein. Cuidado com quem você anda saindo, que esses caras são safados, mano. Questão do rolê é complicado, os caras têm que prevenir, pô. É, mano. E rolê sempre acontece, demais, demais, demais. Ah, hoje eu só saio de casa se for com dinheiro no bolso pra voltar, velho. Eu só bebo aquele que eu tenho dinheiro pra pagar. É, tem que ser assim mesmo, senão... É complicado. É. Galera, vamos concluir então, né? Eu acho que a gente... Estamos com o quê? 1h20? 1h20, mano. E eu tenho um outro quadrozinho aqui pra gente encerrar, que é o quadro Depois da Quarentena. Olha o nome dos quadros, tá bem criativo. Depois da Quarentena. Adriano, o que você pretende fazer quando tudo normalizar? Esperemos que normalize logo. A primeira coisa que você pretende fazer, quando eu falo a primeira coisa, é algo que esteja fora da sua rotina, tá? Algo que seja fora do seu padrão. A primeira coisa que você pretende fazer quando isso tudo acabar. O que você não pode fazer agora, né? Então, eu não sei se vocês, onde vocês moram, tem o Outback. Não sei se vocês conhecem o restaurante chamado Outback. Já vi, não, já... não tem no Via Verde Shopping. Acho que tem, não, tem. Eu ganhei um cartão lá da minha empresa. Deu uma meta, a gente ganhou esse pra ir lá. Eu tô louco pra ir lá, cara. Comer aquela costela, batata frita. Que é isso, hein? Lugar que eu quero ir. Aí sim, hein? Isaac, você... Mas eu confesso, se fosse com o meu dinheiro, eu ia esperar mais um pouquinho, que eu tô duro. Rapaz, a primeira coisa que eu pretendo fazer quando a quarentena acabar, quando tudo isso normalizar, que eu espero que seja logo... Rapaz, é bater aquele futebol, aquela resenha com os amigos do futebol é a primeira saudade. Coisa, aquela galera tumultuada, todo mundo na resenha, batendo aquele futebol, é a primeira coisa que eu pretendo fazer, é isso, ó, bicho. Pô, mano. É, o futebol tá dentro das minhas prioridades aí. É. Eu acho que meu joelho esteja cambaleado aqui, tem um problema grave no meu joelho, mas dá pra brincar um pouquinho ainda. Eu também queria jogar uma bolinha com os moleques aqui, cara. Mano, assim, antes de eu falar... A primeira coisa que eu vou fazer é o futebol, né? E também um rolê também, né? O pagode, o futebol, assistir futebol também. Então é... Espero que tudo isso acabe, tudo normalize, todo mundo volte pro seu trabalho. Com certeza. Vamos que vamos. Mano, antes de eu falar o que eu pretendo fazer quando acabar a quarentena... Eu espero que a gente aprenda um pouco sobre... A gente dê mais valor a isso, né, mano? É, a quarentena nos ensinou... Vai nos ensinar e tá nos ensinando muito sobre... Valorizar momentos presenciais, né? Momentos que são importantes. Tipo, a gente tá privado de, sei lá, encontrar amigos, né? A gente tá privado de sair de casa, por exemplo. A gente tá privado de trocar ideia com a galera... pessoalmente, né? E algo que a gente perdeu muito, né? A gente vê muito hoje as pessoas se encontrando, mas não dando atenção uma para as outras. E é chato isso. Eu particularmente acho muito chato. Eu sou aquele tipo de cara da moda antiga, assim, sabe? Quando eu tô com alguém, quando eu tô com alguém, mano, eu tô com essa pessoa. Meu celular é no bolso, entendeu? Eu converso com a pessoa ali e eu esqueço o celular, assim. E espero que a gente, quando passa essa quarentena, a gente adquira mais esse espírito de dar mais valor para os encontros, né? Porque a gente vai perceber que é muito importante. E a primeira coisa que eu pretendo fazer quando acabar a quarentena, assim, eu tô trabalhando, eu vou começar a trabalhar, eu vou voltar a trabalhar, na verdade, na próxima semana, normalmente, então, eu meio que tô saindo da quarentena, né? Mas a primeira coisa que eu vou fazer quando tudo voltar ao normal, com certeza é ir no pagode, velho. Com certeza é ir no pagode. É, tomar uma cerveja com os amigos. É, eu tenho uns amigos que tem um grupo de pagode, eles me chamaram pra fazer uma resenha com eles. E é o que eu mais quero, mano. Eu durmo e acordo pensando em ir no pagode, velho. Principalmente quando chega o final de semana, assim. E tá tudo fechado, tá proibido de tudo. E é isso, eu acho. Vamos para as considerações finais. Adriano, Isaac. Pode começar aí com meu amigo Isaac aí, vai lá, amigo. Vamos, Isaac. Então, fiquei bastante feliz dessa nossa conversa, troca de conhecimento. Eu fiquei, conheci muita coisa, a Diana também falou muita coisa que eu não imaginava que pudesse ser, que acontecesse. Fiquei bastante interessado em conversar mais com a Diana, fazer mais esse tipo de conversa, que é adquirir mais conhecimento, né? Que hoje eu aprendi bastante. A noite que o Adriano falou foi muito interessante, deu para absorver muita informação e achei bastante. Vou ficar ansioso aí para sair logo, olhada aí. E eu espero que a gente possa gravar mais vezes, trocar mais conhecimento, que foi muito bacana, achei bastante interessante. Da hora. Eu também agradeço aí o Jonas. Também agradeço o Jonas pelo convite, agradeço pelas palavras aí, Isaac. Pode ter certeza aí que já mora no meu coração, assim como o Jonathan mora aí também. Sou bem humilde, cara, sou bem tranquilo, sou um cara que gosto de aprender também com coisas novas que vão saindo, né? Com pessoas novas também. Meu podcast aí é um podcast que completou um ano agora, que já era pra ter saído em 2014, por exemplo, mas por questões financeiras, que na época era muito caro. E aí eu tive a humildade de saber que não dava naquele momento, de parar e você poder estudar mais um pouco. Sou um cara que gosto de ler bastante informações, eu absorvo muita informação rápido. Mas sempre com humildade, cara. Eu sempre passo pro meu filho isso aqui, só isso. Não queira ser melhor que a outra pessoa. Você precisa olhar, eu sempre falo que tem que ter um olhar macro, né? Você tem que olhar num todo e você tem que ter a humildade de você saber que você errou, você não sabe, e pedir desculpas, e que se você sabe mais do que a outra, que você tem a humildade de você poder ensinar essa pessoa, você também possa aprender com outra pessoa, porque mesmo que você tenha um pouquinho mais a outra, aquela outra pessoa, ela também tem muito conhecimento que você não tem. Então, admiro bastante, por exemplo, o Jonathan é um cara que eu sempre falo pros amigos que eu converso em off com o podcast, que é um rapaz super tem vontade e tem humildade, cara. Então acho que vocês dois estão aí, essa resenha foi muito boa, deu pra ver que são pessoas, assim como eu também, é bem humilde, mas estamos em estados diferentes, situações diferentes de vida, né? Mas a gente está nessa humildade sempre, cara. E quem quiser ouvir o Papo Aberto, vai lá em qualquer agregador aí, aproveitar e vender meu peixe aqui. Vai lá em qualquer agregador aí que você quiser, na Apple, no Spotify, no iTunes. Segue o Papo Aberto lá, toda semana um convidado diferente. E cada convidado que eu convido, que participa comigo, eu aprendo um pouquinho, cara. É interessante isso. Falei no começo, né? Eu falo com o ser humano, né? Eu não falo com o cargo, eu falo com o ser humano. Então, o cara, eu aprendo bastante coisa. E hoje, pude aprender bastante aí sobre o Acre, que bem empolgado aí de sair esse episódio logo aí. Valeu, Jonas. Tamo junto. Da hora, mano. Velho, agradecer a vocês dois por estarem, o Adriano por estar até agora, né, que lá no, duas horas já aí, né, Adriano? Duas horas já em São Paulo, ele tá acordado aí com a gente. O Isaac, agradecer também, Isaac. Sabe que eu te amo pra caramba, né, mano? Você tá me devendo... Tamo junto. Você tá me devendo uma cervejada, a gente ainda não tomou uma junto. E porra, é isso, mano. Eu passei por um... Na verdade, eu tô passando por um momento muito difícil no meu notebook, e eu... E vocês sabem que eu amo gravar podcast, eu amo isso, e eu consigo fazer isso pra sempre, eu vou conseguir fazer isso pra sempre. Mas eu tive essa ideia de proporcionar pros meus ouvintes, né, esse encontro, esse plataforma sem edição, né? Esse podcast sem edição. E com pessoas bem da hora, que é o Adriano e que é o Isaac. E é só o primeiro episódio de vocês que virão por aí. E muito obrigado mesmo. Pra quem não conhece ainda o Papo Aberto, podcast do Adriano, vou deixar o link aqui na descrição. Escutem, é um podcast muito da hora. Isaac, vou deixar o Instagram do Isaac aqui na descrição também. Conheçam o Isaac. Isaac também é um cara muito da hora. E é isso, galera. Muito obrigado. Vou seguir o Isaac lá, hein? Isso. Vocês terem aceitado o convite. O único defeito do Isaac, na verdade, é o único mesmo, é que ele torce pro Fluminense. Mas de resto, o cara é perfeito. Deixa eu te falar uma coisa rapidinho. Na verdade, eu tenho duas coisas pra falar. Primeiro, uma pergunta. E o cara, eu tô aqui em São Paulo, aqui a gente tá gravando de vídeo, o ouvinte não tá vendo, mas tá gravando de vídeo. Cara, olha aqui, ó. De frio aqui. E vocês dois são sem camisa, cara. Como que é aí? Tá tremendo, não é possível, que aqui tá um frio do caramba. Tá muito calor aqui, eu tô no. Tá muito calor aqui. É bastante quente aqui, o dia hoje. Acho que meu chega Deus. 30, 32 graus. Foi. Cara, eu tô aqui coberto aqui, tá bem calor, tá bem frio aqui. E a segunda coisa, Jonathan, eu vou precisar. Passa pra mim o seu endereço aí onde você mora, que eu vou te mandar um microfone pra você aí, cara, pra você fazer um podcast com a gente. Eu tinha falado pra você, mas sim. Vou te mandar um microfone pra você aí. Mas eu não sei se vai chegar agora, mas. Vou te mandar um microfone pra você usar aí. Da hora, mano. Da hora, mano. Vai gostar. Valeu. Então é isso, galera. Obrigadão, muito obrigado. Até a próxima, em breve eu entre em contato com vocês pra gente gravar o próximo, beleza? Tamo junto. Valeu, galera. Valeu, Adriano. Tamo junto. Valeu, Jonathan. Alô, mano.